Thank you. Cecil Taylor, cuja influência no movimento viria a competir com a de Coleman, apresenta um absoluto contraste com o mesmo, onde Coleman foi ensinado por conta própria, tendo tido dificuldades em aprender os rudimentos da teoria musical. Taylor exibia uma educação musical de alto nível, enquanto Coleman encontrou muito da sua inspiração inicial no bebop, blues, rhythm and blues e outros estilos de música afro-americanos. Taylor fez uso de um leque mais vasto de influências, incluindo compositores clássicos contemporâneos como Igor Stravinsky e Bela Bartok. Acima de tudo, a música de Cecil Taylor, apesar de ser frequentemente mencionada ao mesmo nível da de Coleman, diferencia-se da mesma no que toca à sua essência. É mais densa, detalhada, estruturada, mais enérgica, mais insistentemente percussiva e mais profundamente purgada de sentimentalismo. No lugar do grito humano, no saxofone de Coleman, encontra-se na música de Taylor um implacável e imperdoável tiroteio de notas. Nascida em Long Island, Nova York, em 1929, Taylor cresceu no bairro predominantemente branco de Corona. Segundo ele, "Music to me was a way of holding on to Negro culture, because there wasn't very much of it around." Aos 5 anos de idade, começou a tocar e a estudar piano. Em 1952, Taylor estudou no New York College of Music e entrou no Conservatório de Música de New England, onde expandiu o seu conhecimento de música clássica contemporânea. Embora tendo ficado desencantado com a indiferença da academia perante a experiência musical da cultura negra, empenhou-se neste período da sua vida em aprofundar o conhecimento da linguagem do jazz. Meia década antes do free jazz se tornar um estilo estabelecido, Taylor havia já usado a dissonância, linhas fragmentadas de uma só nota, ritmos desarticulados e o ataque martelado ao piano que viria a caracterizar o seu trabalho de maturidade. O piano attack, com o seu estrondear de densas notas e corrosivas linhas de notas únicas, é ligeiramente reminiscente de Monk. Mas no lugar de humor dissimulado e excepcional uso espaço de Monk, o ouvinte encontra uma mais sóbria e completa paisagem musical. Inquietante, insistente, por vezes conjectural, esta é uma música dirigida a sensações fortes. Durante os finais dos anos 50 e inícios dos anos 60, Cecil Taylor gravou e tocou em apenas algumas ocasiões, mas cada uma delas reforçou posteriormente a sua imagem como o mais inovador dos novos modernistas do jazz. Em 1960 e 1961, Taylor teve a oportunidade de gravar para a efêmera editora Candid Records, O primeiro álbum que surgiu, The World of Cecil Taylor, encontra Taylor num novo nível de maturidade musical e revela um número de recursos estilísticos que viriam a alcançar uma mais complexa expressividade nas suas gravações para a Blue Note Records. Encontra-se menos limitado por mudanças de acordes e métrica, a sua ligação com a tradição bop de Powell e Monk é menos óbvia, a sua forma de tocar é mais texturada, utiliza simultaneamente os dois punhos, a delimitação entre solo e acompanhamento, isto é, entre os acordes complementares e a linha melódica, são agora substituídos por correntes oceânicas de som. Depois de Air, gravada em dezembro de 1960, uma terceira sessão para a Candid Records em 1961, aparentemente sob a liderança do contrabaixista Buell Neidlinger, fez Taylor refinar essas mesmas técnicas. O tema Cell Walk for Celeste, desta data, que dá o nome ao álbum, destaca os elementos formais frequentemente escondidos por baixo do aparente fluxo de forma livre das composições do pianista. A composição captura uma variedade de distintos estados de espírito, compreendida entre uma inquietante melancolia e um entusiasmo sarcástico. A peça representa um esforço mais bem sucedido em misturar elementos clássicos num estilo afro-americano distinto. Thank you. revista Downbeat atribuiu a Cecil Taylor o seu prestigiado prémio New Star em 1962, mas isso de pouco serviu para ele melhorar as suas perspectivas comerciais. Por esta altura, Taylor comentou ao autor Alfred Bennett Spellman: "Gigs for me have been mostly like a concert a year filled with one or two short nightclub or coffee house gigs." Para se sustentar, Taylor aceitou trabalhos como lavador de pratos ou como cozinheiro de comida rápida. Mas, em 1966, Cecil Taylor avançou com uma série de projetos importantes. O álbum Unit Structures e Conquistador, gravados para a Blue Note, mantêm-se como marcantes para Taylor, um florescer da promessa transparecida em Cell Walk for Celeste. Thank you.

tempo é, nesta altura, completamente livre da métrica do jazz convencional. Apesar da ausência do típico frasear do swing e do bebop, as suas peças mantêm, por vezes, um potente dinamismo rítmico. A dimensão física da interpretação torna-se evidente, mesmo em gravação. Uma corrida de notas únicas explode pela caixa de ressonância do piano. As frases curtas, ácidas, são como um chicotear de sons. Os curiosos acordes, parecendo vocais, tremem, gaguejam e berram, e os conjuntos de tonalidades oscilam para cima e para baixo no teclado. Os sopros cruzam-se de forma arrítmica por cima destas camadas de som, entrando em diálogos atenuados com a secção rítmica e entre eles. Ha ha ha! Em última análise, o álbum Unit Structures pode ser posto ao mesmo nível de Free Jazz, de Coleman, de Spiritual Unity, de Albert Ayler e de Ascension, de John Coltrane, como demonstrações definidoras do movimento do Free Jazz à medida que o mesmo foi amadurecendo no início dos anos 60. Mas destas quatro iniciativas, a de Cecil Taylor é mais controlada e multidimensional. Nenhum vestígios de sentimentalidade, resoluções fáceis ou cadências apaziguantes desviam os contornos expressivos da sua música. As iniciativas de Taylor durante a década de 60 solidificaram a sua reputação como o mais convicto expoente do jazz avant-garde. Thank you.

Pela metade dos anos 60, os esforços impulsionadores de Taylor e Coleman haviam já florescido num verdadeiro movimento. A conversão de John Coltrane ao estilo livre, por volta desta mesma altura, reforçou o poder de expansão e o alcance da revolução. Apenas um curto tempo antes, Coltrane havia sido a luz protagonista da forma convencional de tocar o saxofone tenor. Agora, numa série de gravações, como o excepcional Ascension, em 1965, Coltrane emergiu como um dos mais radicais músicos da nova tendência. Esta formidável interpretação de 40 minutos encontrou Coltrane e a sua secção rítmica suplementada por meia dúzia de trompetistas num feroz free-for-all, com o intuito de forçar as fronteiras da tonalidade e da estrutura musicais. Um conjunto de free players juntaram-se a Coltrane, incluindo os saxofonistas Archie Chapp e Pharoah Sanders, juntando-se a ele em estúdio e em concerto. O público reagiu com emoções contraditórias a estas demonstrações, quando Coltrane apareceu em dueto com Chapp no Downbeat Jazz Festival em Chicago. A plateia dividiu-se, uma metade encorajava e estimulava os músicos e a outra embaraçava-os, com vaias e com muitos a ir embora. Outra segunda vaga de músicos de free jazz, Albert Tyler, viria a explorar uma orientação desconstrutiva do movimento. Ele explicou a entrevistadores que o objetivo agora era fugir das notas musicais e entrar num novo universo, no qual o saxofone criava o som. Em contraste com Ornette Coleman, de quem muitos dos solos podem ser analisados pelas suas implicações musicológicas, Eiler desafiou tal assimilação. As bem temperadas escalas da música ocidental eram incapazes de abranger os berrantes e lamuriantes espasmos que saíam do seu instrumento. Ele era um mestre do tom sujo, um virtuoso da rudeza e do anómalo, com uma impressionante bagagem de truques ao seu dispor. Ondas de som desafinados, ruídos de acentuação grave e guinchos estridentes, um vibrato tão amplo que rodeava a paródia. Com hieróglifos sonoros, representando formas desconhecidas, Eiler levou o vocabulário do saxofone aos seus limites. Contudo, existia também um lado tradicional na sua música. As suas composições apresentavam frequentemente melodias diatónicas, não adornadas, que contrastavam fortemente com as suas calorosas improvisações de free jazz. As baladas faziam o extenso vibrato de Eiler prolongar-se por cima dos simples padrões de uma ou meia nota. Em composições mais rápidas, o empenho de Eiler soava como ritmadas músicas folk, evocando uma música tradicional quase europeia, mas de outro sítio e de outra época. Estas influências coexistiram com algumas mais específicas fontes de inspiração afro-americanas, as que restavam da história pessoal de Eiler. Thank you. As primeiras gravações, feitas durante o início dos anos 60, encontram-no a combater contra as exigências das tradições do jazz convencional. No entanto, em 1964, Eiler havia já desenvolvido o seu estilo de maturidade, destacando-se neste uma desconfortável excitabilidade. Albert Ayler, entretanto, havia formado um grupo de músicos para o acompanharem nas suas explorações. O baterista Sonny Murray, o mestre da percussão livre, o contrabaixista Gary Peacock, que conseguia variar com facilidade entre estruturas convencionais e a tonalidade, com uma especial habilidade em explorar o ambíguo intermédio entre ambas, e John Cherry, que frequentemente se sentava com Ayler e se juntava à sua banda em digressão. Um tema como Witches and Devils, do álbum Spirit, de 1964, mostra o quanto Ayler já havia completamente rompido com o idioma bebop. Elementos de Ornette Coleman e John Coltrane podem ser ouvidos na sua música, mas também eles são subservientes à áspera e solta concepção de Ayler. O álbum Spiritual Unity, de 1964, incluía Ayler, Gary Peacock e Sonny Murray. Constituiu uma importante ligação musical e o mais coeso projeto em conjunto que o saxofonista realizou até então. Ayler demonstrou que a sua radical reconstrução do vocabulário do saxofone era autossuficiente, sem haver necessidade de outros instrumentos de sopro para compensar ou sustentar os seus intensos ataques. Abrangia fervorosas explorações de séries harmónicas, assombrosas evocações de cordas no registro agudo e explosões de lava sonora. Thank you.

Thank you. Em suma, percebemos que o free jazz apresenta vários problemas no que toca à sua definição, face à ambiguidade que apresenta. Apesar de músicos e críticos declararem que se trata de um movimento inovador e progressista, este recorre a estilos precedentes de jazz, tendo já sido descrito como uma tentativa de retornar às raízes primitivas e, muitas vezes, religiosas da música. Apesar do jazz ter surgido nos Estados Unidos, os músicos do estilo livre do mesmo extraíram uma profunda e ampla inspiração de música do resto do mundo e de tradições musicais de etnias diferentes. Por vezes, eram tocados instrumentos estrangeiros, instrumentos invulgares ou mesmo instrumentos inventados pelos próprios músicos. Deste modo, e por puro interesse pessoal, os músicos conseguiram enfatizar a sua intensidade emocional juntamente com o conceito de som. Para além dos músicos referidos, podemos ainda acrescentar Miles Davis, John Klemmer, Keith Jarrett, Chick Corea, Pharoah Sanders, McCoy Tyner, Alice Coltrane, Wayne Shorter, Anthony Braxton, Don Cherry, Arthur Blythe, James Newton, Mark Dress, Sun Ra ou John Zorn como expoentes norte-americanos do free jazz. Este programa teve locução de Inês Ferreira e Tomás Carvalho. Realização de Inês Martins. Oh, yeah, no doubt.